Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E no ar mais um episódio da Academia Brasileira de Tretas, aquele local onde você vai ouvir a desmoralização e o escracho com temas da vida moderna. A gente também pretende desmascarar alguns dogmas, fazer os nossos desabafos sobre a real necessidade de algumas coisas. Também vamos tecer nossos comentários, muitas vezes embasados ou não, né, Walter Rezende? Eu, Walter Rezende e Alexandre Moreira, os acadêmicos. Sim, estamos aqui com os nossos fardões. Sim. Para quem não sabe, um fardão da Academia Brasileira de Letras custa R$70 mil, veja você? Caramba, e essa camiseta aqui que eu tô usando? Não me custou 30. E, obviamente, tudo isso que a gente vai fazer aqui tem aquele toque de amaldiçoamento que tanto eu, né, Alexandre Moreira, como o meu camarada Walter Rezende, a gente tanto adora fazer. Vivendo aí hoje, cercado de comodidades domésticas, né, como chuveiro quente, fogão a gás, geladeira, né, entre tantas outras coisas, a gente não consegue nem imaginar como seria a vida lá na distante Idade Média, onde tínhamos que caçar um coelho para jantar, né? Tomar banho ali com a água vinda dos Pirineus, né, o degelo dos Pirineus. Exatamente, cara, que difícil que devia ser aquela vida, né? Imagina. E você tá falando, você tá levando, transportando para essa época, mas ali, não sei lá, anos 60, minha mãe reclamava de tudo isso, cara. Não, tinha que não. Caçar um coelho. Não pode. Ou ela morria no fio da espada de alguém, ou morria da peste negra. Coelho, né? Eu não digo, cara, mas tatu. Tatu, caçar tatu. Mas onde a sua mãe morava? No Quênia? Não, cara, morava nos arredores da cidade de São Paulo, na Grande São Paulo. E ela fala que era uma maldade com o tatu, porque eles achavam o buraco do tatu. E sabe o que eles faziam? Mandavam água pra dentro do lago, o bicho tinha que sair desesperado, não morria afogado, mas morria com a pazada na cabeça. Eu ouvi falar que uma das técnicas de se pegar um tatu é enfiar o dedo no buraco e enfiar no rabo dele, aí ele dá aquela travada. Dá uma travada e puxa. E você puxa ele. Olha, cara. Só, cara, mas realmente era um modo difícil de viver ali na minha família. Pois bem, então fazendo essa análise, fica muito claro que todos esses avanços, né, da tecnologia de hoje tomaram ali as nossas vidas, tornando elas muito mais fáceis e duradouras, né? Pois, afinal, a perspectiva de vida de um filho da puta daquele ali da Idade Média, eu acho que não chegava aos 40 anos, é, né? É, por aí, né? Acho que beirava os 40 anos. Agora, virando nossos olhos para os dias atuais, nos vemos aí em uma velocidade absurda, né? De avanços tecnológicos, nunca vista antes, pois quando se chega em casa, né? E se abre um pacote com o recém-comprado PS6, nesse tempo já está sendo lançado o PlayStation 7, né? Verdade. Com o novo joystick anal que responde a flexões que você dá ali no seu esfíncter. Então o negócio está muito rápido, realmente. Agora, o que mais nos desgasta, Alexandre, mentalmente e financeiramente, são os smartphones, que a cada dia ali nos oferece mais modelos, né? Com mais potencial de destruição orçamentária. Agora, Alexandre, fica a pergunta: nós realmente precisamos dos smartphones? Vamos discorrer, né, no decorrer dessa edição sobre essa real necessidade ou não do smartphone. Obviamente que tem muitos pontos positivos, mas se transforma naquela máquina de imbecilizar pessoas, né? Pois é, cara. Você fica ali, todo mundo naquele mundo, né? Parece um bando de retardados. Vindo pra cá, hoje, eu quase atropelei uma moça que estava ali no seu universo paralelo, andando na rua com os seus fones de ouvido. Provavelmente ela estava ouvindo música ali no seu smartphonezinho. Ou a gente. Ou o nosso podcast. Exato. Ah, que ótimo esse podcast. Eu adoro o Alexandre Moreira. Pá! Atropelada. Cara, quase. E ela nem olhou pro lado assim e seguiu a sua vida de zumbi ali, cara. Impressionante. Mas, segundo o Instituto Datafoda-se, Walter, a quantidade de pessoas hoje no Brasil que tem smartphones, ou seja, são computadores de bolso, na verdade, sim, né? Sim. Representa hoje quase metade da população, estamos falando aí em 100, 100 e poucos milhões de pessoas. Mas se fecharmos essa pesquisa aí para as grandes cidades, esse número ele sobe para casa dos quase 90%. Ô, louco. Loucura isso, né? Ou seja, se a gente olhar para o nosso redor, a gente vai ver todo um universo de pessoas com a cabeça baixada ali como retardados, como essa moça que eu acabei de citar, vivendo aí as suas vidas ali paralelas, né? E teve uma amiga da gente, a Daniela Montanaro, ela nos disse que recebeu uma queixa da escola da filha, olha só, dizendo que a menina, num dado momento ali na escola, foi indagada pela professora de onde viria o leite. E ela não hesitou e falou, vem do Farmville. que merda, né? Eu acho que foi sua filha uma vez, ela abriu uma revista e tinha uma foto, ela era bem menor, hoje ela não faria isso porque ela tá maiorzinha. Aí ela viu a foto com um dedinho e começou a passar em cima da foto pra ver se a foto da revista isso mudava. Era touchscreen, cara, exatamente, ela faz isso na TV. Você precisa comprar uma TV touchscreen. Você abre o notebook na frente dela, acha que tem que trocar as coisas touchscreen, impressionante, é a geração touchscreen. Bom, outro papel, Alexandre, que o smartphone exerce aí na sociedade é do status. Sim, né? Você tem que ter um smartphone de três mangos aí pra você ser o macho alfa da situação. Exatamente. Isso pra quem é um fudido e quer ostentar, pode ser uma boa. Porque o teto é mais ou menos isso, né? Umas três pratas, assim. Um cara da família Setúbal pode ter o mesmo smartphone que você, fudido. Exato. Que balança no trem da central todo dia. Tá certo que a hora que eu terminar de pagar o meu, ele já tá com três versões à frente, né? Porque quando você entra numa loja dessas, adquire um smartphone, você leva pra casa um carnê do tamanho do Alcorão. Que você paga virado pra Meca. Chorando. Ah, cara. Prantos. Agora, o que tem acontecido, né, Walter, com essa ostentação toda, e sei lá, pelo menos um smartphone mequetrefe, aí você paga um barão e meio aí, né, pra sim, você rechear aí de aplicativos vagabundos e tal, e achar que você é o Master of Blasters. Pornografia. Exato. Foi pornografia, o Alexandre vimos ontem o peixe boqueteiro. É uma coisa terrível. Isso é uma das vantagens, que eu diria, dos smartphones, que é o tipo de coisa que você demoraria... Cara, eu tenho um vídeo aqui, você precisa vir na minha casa pra gente botar no videocassete quatro cabeças pra você ver. É verdade. Não, agora você já mostra isso rapidamente, o WhatsApp faz esse serviço pra todo mundo também, mandando um vídeo pra cá, pra colar e tudo mais. Então, esse talvez seja uma, entre aspas, vantagem do smartphone. Também tem uma desvantagem, igual quando você vai numa festa, tem uma roda de amigos, aí as pessoas começam a contar piadas e você não tá nem preocupado de ouvir a piada do cara, você tá querendo contar a sua. Exato. E tá esperando uma vírgula, um hiato pra você inserir. É a mesma coisa com os vídeos, nas reuniões, você tá cagando pro vídeo que vem lá, você quer mostrar o seu do peixe boqueteiro. E o que acontece também, virou, é algo caro, né? Estamos falando de algo valioso, né, cara? Sim. E o que acontece é que uma amiga, por exemplo, citou pra mim agora há pouco, não me liguem e tal, estou sem telefone. E engraçado que as pessoas se referem à marca, né? É verdade, né? Não fala meu celular, fala o meu iPhone, o meu S4, meu não sei o que. Agora o iPhone tem sobrenome, o meu iPhone 5S. Exatamente. Então foi assim, roubaram o meu iPhone 5S. Engraçado que o cara que tem um sempre Toshiba, nunca fala, não, né? Não fala, meu smartphone. Liga aqui no meu telefone, não fala a marca, né, exatamente, cara? Exatamente. E tem uma parada também, que quando você publica alguma coisa, manda um e-mail, aí aparece. É enviado. Enviado via iPhone. Exatamente, não aparece, cara. Se é um CCE. CCE, comecei comprando errado. Essa mensagem não chega. É verdade, porque todo cara, mundo tem vergonha então tem de ter um CCE. E vive-se disso, né? Então, o pessoal fala muito também, né, Walter, que no Brasil é muito caro e tudo mais, e que nos Estados Unidos custa uma quinquilharia. Não é bem assim, viu? Realmente não é. Porque lá, pra você pagar 100 doletas num iPhone 5S, você tem que vender a alma pro diabo das operadoras também, e, né? Tem, você faz ligações com o dedo do diabo no seu cu. Este é o preço. É, cara. Porque, como o Alexandre falou, você fica com um vínculo eterno também com a AT&T e outras empresas. É, assim como acontece aqui também, né? Então, não acreditem muito nessa lenda, não, de que lá custa uma quinquilharia. Mas se você for comprar à vista, realmente o preço é melhor. Lógico. Não chega a ser metade, ou chega, não me lembro, mas realmente é melhor. Mas não é tudo que as pessoas falam. Agora, a gente falou aí lá na nossa fanpage e tal, e a gente também trocou ideia via outros canais aí com alguns ouvintes, para que mandassem as suas opiniões e histórias sobre os smartphones, né? E esses participantes acabaram respondendo algumas perguntas. Teve uma galera que se aprofundou mais com a gente na comunicação, e eles acabaram respondendo essas questões, e uma delas foi... Para que você usa o seu smartphone? E a gente teve o seguinte resultado. A maioria é de coisas bem normais, né? Como ali fuçar nas redes sociais, Facebook, YouTube, ou usar como GPS, que também é uma grande vantagem. Eu que era um usuário do guia de São Paulo. Porque era uma merda, né? Você pegava, aí eu tenho que ir para tal lugar. Aí, pega lá o guia. O guia já tava desatualizado. Velho, uns 8 anos. Primeiro que você ficava espirrando, né? Porque a rinite maldita. Você abria, subia aquele bolouro, né? Aí você começava a procurar, tava tudo desatualizado. A rua na contramão já tinha virado, fazia 4 anos que ela subia, só não descia. Você mais. Botava aquela bosta daqui. Se você nota. Primeiro você tinha que caçar o nome da rua, exato, né? Lá no começo. Aí você ia lá pelo mapa na coordenada cartesiana. Isso. Botava aquela bosta no colo e ia dirigindo, se você estivesse sozinho. Caso não, você entregava pra sua namorada, nossa, amigo, irmão. E ela cagava de alguma forma, que ela via... Você ia numa rua no centro de São Paulo, ela tinha visto lá em Diadema, a rua. Cara, você com o mesmo rodava. Nome. Quantos casais não se separaram? Exato, por conta, cara. Por conta de brigas, usando o guia da mapográfica. O guia da mapográfica. O motoboy usa até hoje, usa, né? Tem dentro do baú um guia. Fui pra Zona Norte uma vez, cara, e a rua tinha mudado o nome já fazia... Tem uma hora que eu não aguentei, eu fui perguntar pra um taxista. Cara, essa rua mudou o nome faz uns 5 anos, inclusive essa aqui, ó. Eu tava na rua há horas já, cara. Que merda. Inferno, cara. Realmente era um sério problema. O bom e mal mapográfico. E hoje a gente usa o GPS. Ele é muito bom, só que é o seguinte. Você não pode fazer ideia do caminho pra ele ser bom. Se você sabe mais ou menos, ele vai te fazer um caminho que vai te decepcionar. Eu não acredito que essa merda tá me dando esse caminho. Esse não é o melhor caminho. Eu sei que não é. Agora, se você não faz a menor ideia... Beleza. Por onde foda-se, não é? Aconteceu aqui, comigo algo também. Porque pra quem tá afogando, jacaré é tronco. É, mas aquele app lá, o Waze, Walter, é bom, né, cara? Esse cara já é um bom. Assim. É fantástico esse Waze. O que ele faz? Além de informar o caminho que você tem que fazer, ele informa as condições de tráfego. E ele te faz cortar, né, é, trânsito, exatamente. Cara. É muito bom, ele mostra onde tem congestionamento. Pra quem mora no interior da Bahia, essa informação não faz o menor sentido. Exato. Mas pra quem mora numa grande metrópole, é muito útil mesmo, assim. Eu tomei na tarraqueta esses dias com o Waze e eu já ia te xingar, porque você fazia tanta propaganda dele, daí eu baixei, eu precisava ir no hospital, onde estava meu sogro, eu coloquei lá hospital tal e pumba. E eu achando isso fantástico, ele me mandava cortar o trânsito e mandava pegar umas ruazinhas pequenas e a hora que eu via, putz, eu cortei pra transitão. Só um detalhe, ele sabe do fluxo de congestionamento, não é alimentado pela, sei lá, companhia de tráfego. Por Deus. Não, por Deus. Não, são por usuários. Ele vê que o usuário tá lento, andando muito devagar numa determinada área, ele vê que tem uma concentração muito grande de usuários lentos naquela área, então ele identifica. Já manda você cortar o caminho. Exatamente. E eu tava indo bem, espetacularmente. E a hora que eu tava chegando perto do hospital, ele me deu uma outra coordenada. Falei, puta, é pra cortar o trânsito. Agora eu tava pertíssimo do hospital e ele me mandou ir pra um outro lugar. E maluco, São Paulo, 6 horas da tarde. Essa mandada que ele me fez ir pra outro lugar, eu já te comecei fudeu. A xingar, Walter, filho da puta, e não sei o quê, mas não, a culpa foi minha, cara. Por quê? Tava de cabeça pra baixo não, no celular. Não, eu falei o nome errado do hospital e eu dei o endereço errado, agora maldito também donos de hospitais, tem dois hospitais com o mesmo nome, da mesma rede, e em bairros pertos, assim, entendeu, foi cara? São Luís. desculpa. Não. Eu devia ir no da Liberdade, eu fui parar lá no do Baixo Glicério, que cara. Que maravilha. Ainda bem que não era tão longe. Não era tão também. Longe, era tão perto os malditos. Mas enfim, dando sequência aqui, né? A gente acabou pedindo aí para as pessoas. Tivemos alguns resultados que nos surpreenderam ali. Por exemplo, um dos maiores usos de celular é como lanterna. Veja você, Walter. É verdade, cara. Às vezes tá escuro na sua casa, até se chegar no interruptor mais próximo. Procurar alguma coisa dentro do carro ali. Exato. E tal. É verdade. Eu acho que 50% do meu smartphone é usado para... Eu baixei um aplicativo que é vela. Pra economizar, porque você já tá sem energia em casa, né? E aí você precisa iluminar, não pode gastar muito com a lanterna do smartphone. Aí eu abaixei um aplicativo de vela. Que e porra, ele quebra o lugar também, cara. Mas tem meu ouvinte da gente, o Rafael Martinelli, ele diz que quando, abre aspas, quando chego muito bêbado e muito tarde na minha casa, eu uso o smartphone como lanterna pra não acordar a minha mulher. Agora, é muito bom isso. Exatamente. Agora, olha essa história aqui inquietante aqui. Inclusive, a pessoa pediu para não se identificar e a gente nunca se identifica quando as pessoas pedem para não se identificar. Ele disse que a mulher dele usa a câmera frontal do smartphone como espelho, mas para depilação íntima. Pensou? Ele entrando no quarto... Ele só olha pra tela do smartphone. Ei, mas já quebrou esse celular. Tá com a tela rachada. Beleza, né? Que uso, hein, cara? Eu e o Alexandre somos de um grupo de WhatsApp, que é um lugar que a gente frequenta, um botequim, né, Alexandre? Sim. Onde as pessoas marcam ali encontro, ah, eu vou estar lá e tal. Aí você dá uma olhada, você vê quem vai estar, aí você pensa se você vai ou não. Exatamente. Né? Principalmente se você não vai. Porque todo bar... Tem um bêbado chato, tem um filho da puta que só um vai monte, pra encher, né, o saco. E esse tem vários. Eu diria mais... Sabe? O Alexandre gosta de ir lá porque ele se sente bonito. Mas a pessoa que é chata no virtual, ela é chata no analógico também, na vida. Exato. Porque a mesma pessoa que é o mala do bar lá, é o cara que fica mandando piadas ruins, correntes ruins. Verdade. E vídeos ruins ali no nosso bendito grupo do WhatsApp. Verdade. E teve um cara... Desse grupo, o grupo deve ter umas 60 pessoas, sei lá. Acho que tá por aí cara. Mesmo, tem bastante. Teve um cara do grupo que ele filmou ele transando com a mulher dele. E ele foi postar uma foto e errou. Mandou ele sentando o rei na cônjuge. Enfim, todo mundo lá no bar agora... Sabe, as preferências. E o foda do WhatsApp, depois que baixou, fudeu. Já era. Já era, cara. Já era, um abraço, meu amigo. Caiu na rede, é nossa. Então, esse cara não vai aparecer lá no boteco tão cedo, viu, cara? Sumiu mesmo. Sumiu do WhatsApp, ele pediu pra sair, inclusive. Eu acho que eu vi a mulher dele. Eu quase abaixo o vídeo e falo, aê! Que 69, hein? E eu acabei de ver também uma reportagem há pouquinho tempo na TV aí, de como as mulheres entram com smartphones, porque dentro das cadeias tem muito smartphone também, né? Mais até do que fora, se abusar. É verdade. E como elas entram, elas introduzem o smartphone numa camisinha e mandam ver pra dentro ali da perseguida. E assim que entra o smartphone, cara, é um dos... Já tá entrando com drone, que eu já vi esses dias com também. Drone. Com drone. Mas um dos dentro métodos... Dentro da xoxota? Dentro da o chavaça. Drone? Não, o smartphone. Ah, bom. O smartphone vai no drone. Cara, esse meu telefone, eu me arrependo muito por ter comprado ele, porque ele é grande demais. Ele é do tamanho de uma tábua de bater bife, e saca? E eu estou aqui olhando para o meu, não feliz de ver você se fudendo. Fui lá e fiz o mesmo, cara. É muito grande, é muito maior que um iPhone, é quase um... É o pior de todos os mundos. Esse maldito, o que acontece? Tá me dando tendinite, cara, no dedão. Sério? É, porque quando é pequenininho, você consegue ali digitar bacana, segurando é ele com uma mão só. Não, o meu tá me dando tendinite. É verdade. Esses maiores, pra você dirigir, escrever e-mail e tomar cerveja, é muito ruim. É complicadíssimo. Fica caindo toda hora. Como a gente falou, tem muitos aplicativos realmente excelentes aí na internet, né? Sim, tem coisas que salvam a vida. Que salvam a vida, como GPS, aplicativos de banco, né? Pra você pagar uma conta. Resolver a tua vida. Ler código de barra do carnê do iPhone. Carnê de 60 prestações do iPhone. Você vai lá e pega o iPhone e lê o código de barra para pagar o próprio. Então, muitos aplicativos realmente são interessantíssimos. Agora, tem muitos aplicativos inúteis, né, Alexandre, na internet? Cara, tá lotado de aplicativo inútil. E esses dias eu estava até ouvindo falar a respeito de um... Era um antivírus. Inclusive, acho que a Apple estava até reembolsar as pessoas. Porque estava lá, custava uma ninharia esse antivírus. Só que ele não prestava, ele não fazia o serviço de antivírus. Muito pelo contrário, ele te metia mais vírus no telefone. Mas tem muita coisa bacana também e muita coisa bizarra. Lembrei de alguns. E dentre os muitos apps inúteis aí que existem na internet, tem um maluco que é um medidor de atividade paranormal. Que merda, né, cara? Tem um também que você coloca pra fazer um teste de saúde. Então ele pede pra que você coloque a língua no display do smartphone e ele faz uma varredura. Inclusive aparece uma luzinha lendo a sua língua. Tá diabético, maldito. Agora, um dos mais malucos que eu já vi até hoje é um detector de mulher menstruada. Ok, isso na balada, amigão. Você já vai com essa aqui, não vou perder meu tempo. Se você tomou um goró e não conseguiu detectar que a mulher tá mal-humorada, pelo menos você detecta que ela tá no período, né, cara? Mas acho que um dos mais bizarros que eu já vi é um também chamado Lugares Onde Caguei. Como é isso, cara? É uma espécie de Foursquare de bosta, cara. E você coloca os pins ali no mapa onde, sei lá, já deu uma barrada, manja. É mesmo, cara. Não baixei, cara, mas eu deveria cobrar royalties aí, porque essa ideia é baseada em mim. O Alexandre é conhecido como uma pessoa que come muita fibra. Então ele tem um intestino privilegiado, que muitas vezes ele tem que fazer pit stop, né? Fazer um splash and go. E é splash mesmo, né? Então, se o perfil do Alexandre no aplicativo desse, amigão, não, ia ter não. Mais pins do que vestido de noiva em dia de prova, cara. Cara, não tenha dúvida disso, cara. Tem um outro aplicativo dessa mesma categoria escatológica, que é o Corra e Mije, cara. Ele é feito pra quando você está apertado no cinema, vendo um filme, e aí você informa o app, né, que o filme que você está vendo, e ele diz a hora que você deve mijar sem perder muita coisa. Olha só, isso que é interessante, hein, cara? Bacana, cara. Esse quebra um galho, viu? Eu que agora tô com a minha filhinha que começou a vida de cinéfila dela, mas obviamente que ela... A bexiga dela enche muito rápido. A bexiga dela enche, no meio do rio, ela... Quer mijar. Excelente aplicativo. Ô Alexandre, teve um que eu baixei há poucos dias. Eu instalei aqui. Conheço muita gente chata, saca? Eu sei. Eu e você temos umas 200 pessoas no Facebook, amigos em comum. Então a gente conhece junto. Muita gente chata. Bloqueada, né? Sim. Mas e o que o aplicativo faz? Quando você está conversando com alguém e você quer inventar uma desculpa... Se livrar da pessoa. Se livrar da pessoa, então... Peraí, você está conversando por telefone com a pessoa. Por telefone, tá? Exatamente. Você está ali conversando com a pessoa... Eu estou ali conversando com você... E o cara... Você me ligou. Porque a gente tem um amigo chato que eu vou falar para você. Tá. A gente vai... Me dá esse aplicativo que eu preciso baixar. Cruzeback vai botar uma interferência sonora. Então vai. Te liga. É. Aí você... Ô, amigão, tal... Bom te ver por aqui, cara. É legal, mas... Opa, peraí. Interferência aqui. Excelente. Eu não tô conseguindo te ouvir direito. Onde você tá, pô? Joga a culpa pra ele. Depois eu te ligo, cara. É. E assim vai. Quer ver? Faz que você liga pra mim, Alexandre. Eu vou atender o telefone aqui. Oh, beleza, vai. E aí, Walter, beleza? Ô, Alexandre, beleza, cara? Como é que você tá? Puta, mais ou menos. Por que, cara? Polícia tá aqui perto de casa. Cara, o que aconteceu? Cara, nem me fala, cara. Tô quebrando tudo aqui. Que loucura que é isso? Ruim de... Um enxame de abelha, Alexandre. Tá aqui invadindo a minha casa, cara. Ai! Tô me picando. Não posso falar, cara. Depois eu te ligo, eu te ligo. Excelente. Cara, me passa esse app aí, Walter, o endereço dele. É Fake and Excuse. Olha que maravilha. É um banco de sons, cara. Todas as desculpas na palma da mão. Sensacional. E você pode usar, enquanto você tá falando com o indivíduo ali, você pode... Pode, você vai soltando, som, cara. Olha que maravilha. Tem outros aplicativos bizarros, né? Aquele Jim Shamer. Que, e o que, que ele faz, esse maldito? Ele te humilha nas redes sociais se você não fizer exercícios regularmente e comprovando que esteve nos lugares pelo Foursquare. Tem que dar check-in na academia, senão ele... Ibirapuera, tô aqui no Ibirapuera. Correndo. É, corri 7 km. Senão ele fala, ah, esse fracassado do caralho, esse gordo, filha da puta, não mexe o rabo dele. Corre, gordo, corre, filha da puta. Tem também o Cry Translator, que serve para traduzir o choro de crianças. Olha só, cara, esse aí, eu um tempo atrás acho que seria necessário para mim, viu? Porque às vezes a criança chora e você não tem e ideia a mãe não vê. Do diabo por que ela tá chorando. Tem também o iNap, que ele fica emitindo sons de trabalho, tal como teclado, papéis, e ele até tosse. Olha só, cara. Isso pra quê? Pra você dormir enquanto você tá aí na sua baia, né? Ah, se, tipo, você tá ali na baia, você dá um cara. Play, ele fica emitindo sons de trabalho. Exatamente. Enquanto esse som é mistura com o som do ronco. Olha, Juliane, que trabalha comigo. Ela poderia usar um desse. Vou te dar essa dica, porque... Trabalhava com um cara que ele dormia todos os dias. Eu tinha um álbum de fotos dele dormindo. Dele dormindo. No período de trabalho. No período de trabalho, dele babando, dele com a cara em cima do teclado. Eu trabalhei com um maluco assim também, o Márcio, cara. Ele dormia. Agora, o Márcio era maldito, cara. Apesar de evangélico. Ele tirava o sapato, botava o pé com as meias em cima da mesa e ali dormia. Quem manja quando o cara tá louco pra que demitam ele e tal? Sim, eu já vi vários. Exatamente. Assim. Daí ele fazia disso, assim. Engraçado que ninguém via, sabe? Só eu passava. Cara, no trabalho acontecem umas coisas bizarras, né? Eu conheci um cara que ele botava o fone de ouvidos e ele ficava alto. Então ele não ouvia o que tava ao redor dele. E ele começava a peidar o filho da puta. E alto. Eu acho que achando... E como ele não ouvia, ele achava que as pessoas não ouviam. Puta que pariu, que merda. A gente chegou até a fazer um vídeo e colocar no YouTube. Eu acho que tá lá até hoje, cara. Fones de ouvido e peidando. Outra pesquisa que fizemos foi a seguinte. Onde você mais usa o smartphone? E as respostas variam ali. Como uma esposa de um detento? Onde você mais usa o smartphone? É verdade. Entre as pessoas, eu acho que não tinha nenhuma mulher de bandido, mas as respostas variaram entre o seguinte: usa no transporte público e no próprio trabalho. Agora, Alexandre, o que ficou realmente em primeiro lugar foi cagando no banheiro. Realmente. Substituiu o jornal, as revistas, né? Porque você vai ali. A ouvinte Tamires Marauder falou que o intestino dela está bem educado depois que ela comprou um iPhone. Ela fica ali e tal. Que a pessoa fica com mais vontade no banheiro mesmo, né? Pra dar uma matada de hora. Também. Verdade. Vou lá jogar meu Candy Crush e aproveito e boto uma roupa nadar. É verdade. Olha só como o smartphone está muito mais ligado ao ato efeito de soltar um cocô do que a gente imagina. Nas férias eu estava viajando e tal, e eu estava lá num lugar que eu não dominava muito bem o idioma, e eu estava com o intestino preso. Não conseguia fazer o bochechudo fumar charuto. Aí eu cheguei numa farmácia e falei, cara, preciso comprar laxante, como é que eu faço? Essa mulher não fala inglês, eu tô fudido. Aí eu peguei o smartphone, botei pra traduzir e mostrei pra ela. Ela ficou envergonhada, falou, ah, vem cá, me levou no cantinho, falou assim, ó, toma um desse, um quadradinho desse aqui por dia. Aí eu falei, mas é por cima ou por baixo? Ela falou, não, é por cima, é por cima. E até que deu resultado, viu? Cara, pra mim, o principal uso é como despertador. Que é diferente do despertador analógico e antigo, que ele tinha apenas aquele único som que te irritava e às vezes no decorrer do dia você ouvia um prim em algum lugar, te dava aquela sensação de morte, de momento de levantar, que é um boi indo pro abate, né? Verdade. Então, a possibilidade de você trocar os sons, né, do smartphone. Então, agora o que é maluco, porque você começa colocando músicas que você gosta, né, pra despertar você, e você começa a odiar a música que você gosta. Né? Exatamente. Função snooze, né, a soneca lá. Exato. Você sempre, vou dormir mais um pouco. É. Aí de 10 em 10 minutos você chega atrasado 3 horas no trabalho, cara. É sempre assim. É uma merda. Tem um ouvinte, o Pedro, ele falou pra gente que depois de arremessar o seu iPhone, que usava como despertador na parede, a única coisa que ele prestou foi pra servir de calço pra uma mesa de sinuca que ele tem na churrasqueira. O iCalço. O meu também virou iCalço também, cara. meu caiu uma vez, lembra uma vez que a gente foi viajar, a gente tava no litoral norte lá e eu tava naquela andar de cima lá e eu tava bêbado com a bermuda, bolso largo, daqui a pouco eu só via maçã se esborrachando no chão. Eu já quebrei celulares de vários jeitos, dois que eu me lembro, acho que os dois últimos talvez. Primeiro, eu entrei no carro cheio de coisa, né, carregando um monte de coisa, primeiro coloquei carteira, celular em cima do carro, botei uma mochila, aí depois eu fui acomodando as coisas pro lado de dentro do carro, saí com o carro com o celular no teto. Primeira freada que eu dei, amigão, eu só vi um Motorola voando e arrebentando no chão. O meu penúltimo teve uma morte indigna, cara. Como? Muito indigna. Porque, já que você falou em freada, tem tudo a ver, inclusive. Aí estou eu na sala lá, né, dando minha navegada no meu smartphone e a minha guriazinha fazendo cocô no banheiro, né? E, obviamente, a criança nessas condições, ela ainda não sabe se limpar, vem aquela famosa frase: papai, já terminei. Aí você tem um aplicativo de papel higiênico. Antes fosse. Antes fosse. Botei o celular no bolso da camisa que eu estava e fui lá. A hora que eu peguei a guriazinha pra limpar, o smartphone voou do bolso e foi parar no meio do cocô. Num dia que ela não estava com o intestino muito bem, não estava com o intestino muito bom. E aí, meu amigo... Fica naquela, limpo a menina, enfio a mão lá dentro e já puxo. Nessa dúvida toda, ele morreu cheio de bosta. E depois, cara, pra você se resgatar, porque você não poderia deixar ele lá dentro, porque ia entupir a privada. Peguei a luva de pegar a bosta do cachorro, que já serve pra isso mesmo. E daí fui lá e recuperei ele, mas aí não tinha mais jeito e ele morreu dessa forma indigna. Aí. Eu já tive um celular também que caiu na privada, tava no bolso do meu anorak. Aí quando eu fui O aplicativo, deveria existir um aplicativo que detectasse cheiro, você tá no banheiro, toma cuidado. Lá vai cair essa porra na privada. Pois é, eu saquei do meu instrumento pra fazer xixi e bati a mão no bolso, ele caiu lá também. Um outro que eu quebrei, só que esse deu reparo, eu troquei o display. Eu estacionei o carro, fui fechar o portão e tomei um escorregão na calçada. Saca quando as pernas sobem e você fica na horizontal, paralelo com a linha do horizonte, seu corpo fica ali paralelo com a linha do horizonte. Aí eu caí, quase me fodi, quase meti a cabeça na guia, no meio fio, e o celular tava no bolso, esmigalhou também. E eu fiquei mancando e sem comunicação durante uma semana. Tinha uma ambulância, não tinha como. E cara, eu quase machuquei feio. Um senhor que tava passando na rua, ele até me ajudou a levantar, cara. Agora, com esses fins indignos de celular, esse meu que caiu no cocô infantil, ele é usado pra uma coisa hoje. Pra quê? Não virou peso de porta, nem calço de mesa, nada. Mas eu deixo ele dentro do carro. Pra quê? Vai que alguém quer me roubar, que também virou um grande mercado de furto de celulares. Eu faço questão de que eu entregue esse pro bandido, porque o meu celular sempre fica no bolso, não fica ali. Se o cara chegar e falar assim, ó, me dá o celular, aí eu falo, opa, toma aqui, meu amigo. Leva essa maçã fétida pra você. Já me roubaram também o celular no carro. É. Tava eu e o Gabriel. Gabriel, seu sobrinho. Exato. Dentro do carro e tal, paramos no semáforo, vieram os meliantes. Ah, passa o celular, não sei o que lá. O Gabriel não queria entregar. Eu falei, puta que pariu, vamos tomar tiro aqui. Mas enfim, levaram os smartphones. O meu e o dele. Só que o dele tinha aquele rastreador. Tá. Tá, pra você saber aonde tá e tudo mais. E o meu não. Mas enfim, ele pegou e conseguiu descobrir aonde o ladrão tava. O chip que o ladrão tava usando e um número. Ou o ladrão ou o receptor, né? É. Olha o que ele fez. Ele ligou pro bandido ou pro receptor, falando que era da operadora e tal, precisava renovar o cadastro. O vagabundo passou todos os dados. Passou CPF, passou RG. Eu achava que o burro era vocês que tinham sido roubados, mas pelo visto vocês foram roubados por um mais burro ainda. Pois é. Aí ele pegou tudo aqui, viu onde tava, viu onde o cara morava, lá no Butantã. Tava... O GPS apontava onde estava o celular. Entregou tudo para a polícia. O que aconteceu? A polícia não fez nada. De que vale? Entregou tudo. Sério, documento, cara? Tudo. Tá aqui, ó. Tá com essa pessoa. Esse é o cara. A gente não pode fazer nada, tá? Deve ser sobrinho do sargento. Que loucura. Não fez nada, cara. Então, amigos, não confie na justiça. Tarda e falha, né, cara? Que tarda e falha. Cara. Amiga minha teve furtado uma maçãzinha dela fazendo Cooper no parque aí esses dias. Quadrada aí, na cabeça. Nada, fulano passou de bicicleta e já levou e saiu no gás. Pedalando. Ela tava cansada, já tinha corrido 16 quilômetros, não ia conseguir correr mais atrás do cara. É impressionante, virou um mercado maluco e as pessoas compram também de segunda mão, vira e mexe. Ah, tem um fulano vendendo aí, tá novinho, só não tá na caixa. Você já imagina logo da onde vem. A procedência. Ô Alexandre, outra moda bem frequente de uns tempos pra cá são selfies, né? Selfies. Todo Exato. Mundo faz selfie, eu e o Alexandre vamos fazer um agora. Sério que nós vamos fazer um selfie? Aponta aí pra nós, segura aí e aponta pra nós dois. Né? Eu tô aparecendo? Eu tô achando que... Olha o dedão! Você precisa cortar essa unha aí, cara. E agora, aplica um filtro aí, por favor, depois, viu, Walter? É. Porque o lance é esse, dos smartphones, seus aplicativos, você pode botar um filtro ali. Verdade. Você sabe que foto de pobre no smartphone é igual cigarro, né, cara? Como assim? Com filtro já é uma bosta, sem filtro, cara, é de matar. E depois que os grandes magazines começaram a vender celular... Em 60 vezes, amigão, a internet foi infestada por foi. Fotos caprichadíssimas. É impressionante como as pessoas perderam a noção, né? Vamos ver os lados positivos de se ter um smartphone. Um desses é, né? Antes você tinha que andar com uma câmera fotográfica, com um gravador, uma filmadora. Hoje você faz tudo isso no seu smartphone, né, Walter? É, obviamente tem os problemas da democratização, que qualquer um pode fazer isso. As pessoas sem talento nenhum nem pra tirar foto, nem pra ser fotografado. Pois é. Isso fica na mão da mesma pessoa. Um péssimo fotógrafo e um péssimo modelo. Gente, eu vou dar uma dica. Evitem tirar fotos dentro de caixa d'água, com roupas pequenas... E principalmente se seu índice de massa corpórea seja muito desproporcional. Excesso de tecido adiposo, Exato, cara. Exato, tome. Escolha muito bem a roupa de banho que você vai usar. Exato. Eu proíbo qualquer pessoa de fazer fotos minha na praia, viu, cara? Enquanto eu não tiver sucesso com os shakes que eu tô tomando. Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, nossa fanpage lá no Facebook está aguardando o seu curtir. Aí vocês vão poder saber o que vai rolar nos próximos episódios. Dá para mandar suas histórias, suas impressões pro e-mail academiadetretas@gmail.com. Neste mesmo e-mail vocês podem mandar ali as suas sugestões de episódios. Dê uma compartilhada também, né, Alexandre? Exato. Dos nossos posts. Compartilhem os nossos posts. Então, estamos começando agora, a gente tá precisando ficar mais popular. Fazer essa bagaça rodar, né? Estamos muito pouco popular, então, por favor, façam isso. O nosso e-mail, como já dito, academiadetretas@gmail.com. O feed pro iTunes e outros agregadores é só você ir na nossa fanpage, no Academia Brasileira de Tretas, vai lá no botão sobre, que tem lá nosso e-mail, tem lá o URL do feed, né, para vocês colocarem lá no iTunes. O nosso podcast é atualizado toda sexta-feira. Outra coisa são as bandas, né? Sim, exatamente. Nós estamos colocando algumas bandas independentes aí para ficar agradando aqui as nossas aventuras enquanto a gente conversa com vocês. Elas ficam de BG, da Academia Brasileira de Tretas. Nessa semana nós estamos ouvindo Distintivo Gloom. Num bar distante, no underground, maré vazando. Eu estilo um cara de pau. Agora a vida é uma dose. Distintivo Blue, a banda de Vitória da Conquista na Bahia, vejam vocês. Bacana, bruzeira, né, cara? Bruzeira bacana pra caramba. Sempre interessante. Lá dos baianos. Exatamente. Então, se você tem uma banda, faça igual o Distintivo Blue. Mande suas faixas aí pro nosso e-mail ou um link, né, com elas. A gente dá uma ouvida e pode rolar aqui nos BGs do Academia de Tretas. Dos muitos, centenas, talvez milhares de usos que um smartphone hoje tem. Mas, obviamente, também que eles não substituem a tudo ainda, né? Ainda não, né? Ainda não. É engraçado, tem uma história de um cara que trabalhava com a gente, o cara era muito escroto, não trabalha mais, mas o cara era o cara que mais bagunçava, assim, sabe? O cara fazia trollagem em tudo, tudo que ele pudesse fazer uma trollagem, ele faria. E chegou um rapaz novo pra trabalhar na empresa, rapaz muito humilde, assim, primeiro dia você vindo fica... Vindo do interior. Exato, você fica muito perdido, né? Sim. Além de tudo, você fica ali, né, cabeça baixa, você falando ok, sorriso pra todo mundo. E o maldito do Paulão pegou um jaleco da nutricionista da empresa, um jaleco branco. Sim. Imprimiu ali rapidamente um crachazinho, doutor Paulo não sei das quantas. Pra se passar por médico. Pra se passar por médico. E o que que ele fez? Mandou chamar o rapaz novo, falou assim, ó, você precisa fazer ainda o último exame admissional. Isso ainda não tá aprovado, não. E botaram, obviamente, um celular pra filmar como seria essa performance. Celular escondido. Exato, o celular escondido, pra ver como é essa performance do Paulão com esse rapaz novo. E o Paulão maldito botou o rapaz da foto, tudo bem. Rapaz, você sabe que aqui a gente já teve problemas de hemorroida, eu preciso saber como é que tá a sua hemorroida. E o cara meio assim, não, mas eu não tenho, não, mas se você, a gente precisa, eu preciso ver. Rapaz, não, mas ninguém me falou nada, mas eu preciso ver, eu preciso detectar. E tinha botado luvas também, tinha conseguido luvas. Né? E o rapaz ali, e obviamente a única câmera do celular que tava lá não deu pra filmar, mas o rapaz baixou as calças e ele ficou ali dando uma dedada. Exatamente. Mas o pior não foi isso. Ele falou assim, aí sacou do seu iPhone. Como o pior não foi isso? Não dá pra ficar pior do que isso, cara. Ele sacou. Não, porque... Vira aqui que eu vou fazer um exame desse em você, pra você ver se tem alguma coisa pior. Ele pegou o iPhone dele e mostrou pro rapaz, você conhece isso aqui? O rapaz, não. Eu vou, pois bem, isso aqui eu vou te examinar o corpo inteirinho. Ele pegou o iPhone, digitou alguma coisa ali, botou os fones brancos do iPhone no ouvido e falou, primeiro eu ouvi seu coração. E ele fala, rapaz, não tá bom não, viu? Me fala o médico que admitiu anterior, que me fala o médico que você passou anteriormente, que não tá bom. E o cara já ficando meio amarelo. Ó, daí já notou, ó, já começou com hemorroida e o coração tá ruim. Vamos ver o pulmão. E respira. Aí fala, rapaz, não tá detectando nada. Você não tá respirando. O que tá acontecendo? Mas esse aparelho é bom. Lógico que é, rapaz. Isso aqui é. E assim foi, cara. E chegou a detectar até calo no pé do cara. Onde encontro com você, bebê, na trilha de...